O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Dona da noite. Wellington, franjinha. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Luxuosa. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Tudo bem, maravilha, valeu Josias, valeu Torinho. Que festa tradicional, o Festival do Marisco. Já estamos aqui pela primeira vez pra detonar muito sobre essa galera. Saudade mesmo. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também... Muitos fã-clubes diretamente de Belém do Pará. Que bacana, já destacando aí a comitiva Carroça é Festa, a líder das fronteiras, as megas tops também por aqui, a comitiva lá do Vitor Lance também. Grande abraço do Ali do Franjinha. Aqui, só de boa. Gel do Mel na área. Você também podia marcar. Caíra. Abraço do Franja. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder. Bora dançar! Bora cruzar! Eu vi. Nosso amigo Mires, Erika também, um abraço a você. Toda a galera do Bola Múcia. Olha o Zidane, tá na área, papai! Um amor tão lindo assim, eu não pensei em entregar. Um abraço pro nosso amigo André também, o Maurício. Mas a você. O Manel também, o Matheus. João, Rose e Bruno, amigo de Belém, tá por aqui. E agora? A família do IECA, é! Eu estou em suas mãos, é lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, eu preciso de você, só você, meu bem, só você, eu quero ser... Meu parceiro Humberto Bolinha, um abraço pra você, mano Humberto! Só marudá, papá! Carroceiros sem fronteira na área também. Apareceram, tô aqui, está de boa. Tá nascendo o filho do caceteiro aí, ó. 5 meses, né? Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também. Pois tudo que eu quero eu encontro em você, só em você, meu bem, só você. Muito obrigado pelo presente, viu? Da comitiva Carroça Festa. Que linda camisa. Já vou usar amanhã na Via Show. Onde que nem? Mas cadê o Henrique, hein? Do Instituto Mix. Ali toda a galera, muito obrigado também pelo presente, valeu. Bem, só amo você. Tão tomando todas, meu irmão. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também, pois tudo que eu quero eu encontro em você. Coelho do Comércio, Júnior Pirata, também nosso amigo Didi, toda a galera da Terra Firme. Tá por aqui, um abraço a vocês. Só você, porque essa música é a cara da Amélia, rapaz. É doido, te liga na letra, Ana Maria. Vai, Amélia. Quero te dizer o quanto estou apaixonada, e desta vez não estou enganada, e quero sempre estar com você. Bora, peru! Eu quero viver te amando numa fúria louca. Fúria louca, né, Amélia? Sentir os teus abraços e teus beijos, dizer que sempre quero te amar. Quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo. Que amor! Eu quero sempre estar com você. Equipe Araújo de Americano, para Jubileu! Podem o Marquinho também, o Gleison, o Damião também, o Ribada! Não importa nada. Vai, Amélia! É com você que eu quero viver. Isso é ela, vai, Amélia! Eu sou rica! Vem, amor! Tiago também, o Geni. Mário Milan também, o Geni, toda a galera de Jaçateua. Vem correndo para mim, uma rosa em teu jardim. Bora, Alexandre. Eu quero ser Floriano, futebol sobe. O Cris também, o Zenilton. Nosso amigo Nino, um abraço pra vocês. Tá todo mundo tomando todas a Luz Rosa. Festival do Marisco. Quero te dizer o quanto estou apaixonada, que desta vez não estou enganada, e quero sempre estar com você. Um abraço também a galera do Fluminense, um abraço a vocês. Rio de Janeiro tem a carroça da saudade Murajá. E a gente de volta. Sentir os teus abraços e teus beijos, dizer que sempre quero te amar. O Wellington Franjinha comandando. Dona. Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. Ele chegou, Aloísio, o top DJ luxuoso. Vem, amor, vem correndo para mim, uma rosa em teu jardim. Eu quero ser. Vem, amor, vem correndo para mim. Abra aqui nosso amigo Valdinor também da Carretina. Balso! A da vila de Aracauim. Aracauim, é isso aí? Um abraço toda, galera, tá por aqui. Agora eles são dona da noite. Dona da noite. É luxuosa. Luxuosa. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. DJ Wellington. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. 7 horas sai a Kombi, hein? Sai a Kombi! Para Rubens! Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o a vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Maicon da Dinas também, um grande abraço. Só abra aqui. Você é tudo. tudo teu pra quem curtir o Sonibô. Sobreviver contigo, minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. A carroça da saudade. E a Oca do Cacique de El tem copos, tem camisas, tem chapéu. Não esquece também, tem aqueles leques Spider-Gwen pra você que tá com calor, né? É verdade. Tá na Oca do Lucioso de El. Na verdade, a Oca desde tribo, né, rapaz? Para sempre comigo. Nós transformamos um curral. Você é a mais linda. É o curral do Diel. Quero ser seu divã. Bora, Diel! Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. DJ Wellington Franjinha. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Humberto Bolinha. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Guarani do Comércio também, o Júnior Pirata, o Didi. Galera GDC, um abraço. Como é que é? Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou, já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Carroça da Saudade. Luiz, 00. Vem enxugar este meu pranto. Empresária Ana Maria e toda a equipe do Pitos Lanches, aqui na carroça. Ser o Jorge Curuçá, tá por aqui, já de boa. Acompanhado aí da Irá, do céu do mel, mel, mel, muito mel. Espera gera, é verdade. Já vi tu se escândalo em Oteiro. É. Vem enxugar esse meu. Lúcio Campos vai gravando e você vai dançando, Brasília tocando. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Será ao vivo dos Josias aqui atrás da carroça, viu gente? Pega o seu aqui com luz, será do Turinho. Ao vivaço, alô maluquinho. Cadê você, rapaz? Careca diz: eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. Argentina tradicional. O gel do mel gosta, viu, Pantera? Gol! Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te mago. Os canoas do Guamá, um abraço a vocês. Tô por aqui curtindo a saudade, que bacana, rapaz. Prometo e te jurarei. O Harrison Lobo e o seu amor, Cíntia. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. Som, qualidade. É com a Carroça da Saudade. Abraço aí o nosso amigo gerente Juninho. Tá por ali firme e forte. E no cantinho só ouvindo a saudade, né, rapaz? Prometo e te jurar. O Alito Franginha vai detonar. Sentimento não vou. O aniversário do tio Barriga. Te peço mais uma chance. Tigrão também, o rei do camarão. Um abraço a você. O segurança de Vista Alegre. Essa rapaziada aí, rapaz. Tá curtindo a saudade. Saudade Curuçá. Então. É tão lindo o amor. O Anselmo também, o seu amor. E a gente. A Deise Lobo, Lobo. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Deixa eu falar aqui do Amorzão Jeans. É verdade, o endereço fica na parte de Carvalho, rodoviário, viu? Aqui em Curuçá. Já tô sabendo que essa é a loja do momento, papai. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que por sinal ganhei um presente muito bonito. É verdade, obrigado. O Bini e Jericá também, o brother. O Lúcio CD está por ali. Saudade. Acho que já riou aquele balde de maracujá, né? Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Levinho de novo, carreira solo. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Tem que ver isso aí. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Tá chegando o filho do Wanderson, hein? Amor, amor, amor, eu não vou. meses. Não é a primeira vez. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Não consigo esquecer o que me fez. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Lili Luciosa também por aqui, um grande abraço a você. Sei que a Raquel também tá na área. Um abraço do Franjinha. Agora que descobri, peço perdão, pois você. Fora, maestro! Já 25, aniversário do maestro, vai ser na Via Show, na segunda-feira do Real. Vai ser uma loucura, vai ter um lancinho no palco central. Vai ser pai de igual. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco. A querida Bia considerada. Dizer o que sinto. Eu tô te amando. Meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer. Aloísio, limpeza só na manha da aranha. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Nossa, é festa! A comitiva líder das fronteiras. Você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração e deixa chorando sozinho. Telefone! Pega o telefone, diz que me ama. Abra cima, Henrique! Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar! Bora dançar! Que gosta de dançar, dança com a Luxuosa, dança com a dona da noite. Luxuosa Carroça da Saudade. Tanto amor tenho pra te dar, vem meu amor, quero te entregar. Só a você o meu coração, vem me tirar dessa solidão. Olha a barreira. Cris, já por aqui, um abraço. Só a você. É o velho, Cris. Coração, vem me tirar dessa solidão. Vai! Como eu gosto de você. Meu bem, não quero te. Luxuosa. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Minha querida Leca, um abraço a você. Camila, a mulher da Mário Covas. Pois é, rapaz. Banho de mar, pão de bom. Bronze e ouro. Show de couro. Belo como a casa de um pavão. Que verão, que verão. Eu transo a menina, transo um bom voleibol. Morena Luxuosa apareceu! Eu transo a menina, transo com o voleibol. Ronaldão dos copos! Legal. Vai dar esses copos! Amigos, pra mim é normal. Banho demais, isso é tão natural. O André também, a Rosa! Adilson, um grande abraço a vocês! Rosana também, Chica, Luiz e Bia! Sabasa também, a Carla Tarari, um abraço! Hoje é domingo, dia bom. Todos da Sacramento, é isso aí? Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, pão bom. Bronzeou. Show de cor. Louquinho também, sua primeira dama. Um abraço a você. Tá por aqui curtindo, na moral, a Luxuosa. Alô, Clay Cabral. Galera da Vila, Aracuaí. O grande Clay, tá por aqui, um abraço a você. O homem do caranguejo. Pra Clay. Robson é de considerado 3D de Marapari, um abraço a você. Tá curtindo ela? Luxuosa. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu. Família não para também. De Caratateua, o Eric, o Davi, Luciano, Lucas, o Boi, Tong Dom TV. Pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar. Chora só de emoção. O Thiago também, o Alzeri. O Ilan, um abraço. O Gerinho também, toda a galera. E a noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia. Fala, Vandirão, do transporte escolar de Guruçá. Ele e a sua esposa, Liviane. Olha a saudade aí. Nosso amigo Batata da Caçamba, bora Batata! Esse é meu brother lá de Marapuri, junto com o Bruno Costa, o Bidigo também, Continental! Mina, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. foi feitiço, eu espero que não haja meio de o desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver, pois quando depois do amor carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer suspira. Um abraço ao Andrezão também, Giovanni, Luiz e Litrão da Barca Furada. Um abraço, Curtina Luciosa, que bacana. Oh, Nina. Ai, Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Agradecer também a nossa amiga Luísa, que todo ano ele faz a divulgação dessa festa maravilhosa, a festa do marisco. E muita gente vem de Belém, os amigos vem curtir essa festa, Pai Negão, de tradição. Mas se for feitiço, eu espero que não haja ninguém. Um abraço à família Garcia! Pois seus toques. A galera demais! Galera de Outeiro, Rosa, Luiz, Pepito, eu juro, Heloísa, também Vera, é Leonice. Já não sei viver, pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito. Meu parceiro Mickey, assessor de pra... Olha a barreira, hein, Mickey? Suspira. Os primos também, o empresário branco de Santa Isabel. Aliás, de Santa Maria do Maú. Menina. Oh, Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Ó, Nina, você vai. Chico, bala pro monte, um abraço. O Duco Zul também, Eli, Amanda, um abraço do Franja. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Lúcio Cedês. Na boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Chica Trindade também. Eu, toda a família Trindade está na área. América, galera do Sul. Vai. Guarajubal, tá na área. Americano do Sul. Galera do Pica-Pau. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Yuri Duarte também, Felipe, Camila, Kelly, a Bela também, diretamente de Belém, um abraço. Tá aqui curtindo a Luciosa, não perde nenhum festival. Som, qualidade. Carroça da Saudade. Eita, Carroça Pai Dégua. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Importantíssimo, eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair. Toda a galera do Depósito Conveniência, Jesus e Cui, tá aqui, um abraço. De um dia ser gente. Para Corujão! Ser grande como um país. Vila Valentim, recebe a Luciosa da Pai Deguão. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. esse tal de cruzeiro. Eu vou pra Chicago, nos Estados Unidos, e volto. Eu bora que a saudade! A gente vai detonando na dona da noite! Bora lá! Sequência da Caixa Preta. Comando. Wellington. Olha. Wellington. Meus olhos tristes. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Grande abraço ao nosso amigo Nelson também. Fala, Nelson! O Zé Maria também, o Babalzinho. Da TF, tá todo mundo aqui. Bora, Nazareno! Cadê tu, caceteiro? Bora dançar saudade! Nosso amigo César do Chaua, grande abraço pra você. Tá por aqui no Festival do Marício, que bacana, tá legal. Nosso amigo André também, o Rai. A Bruna do Distrito Industrial, a Nani Deua. Vamos embora, como é que é? Você é o que eu mais quero. O nome da loja é Amozão. Amozão Jeans, é a loja do momento. Já tô sabendo que Curuçá já tem uma loja de verdade. Sem você. O Clay, o Guerreiro também de Curuçá. Um abraço a vocês. Vai! Vai! Breno, Favasco. Beijo da Neide, Pimentinha da Carroça. Pra viver até o fim. Sequência da Caixa Preta. O Wellington Franzinha comandando. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade. Riqueli, um abraço a você. Segundo, Andrea também, a Nene. Eri. Com alguém. Eu te também, dará. Bora, mulheres. Ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém ia perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, os caras de cordão lá de Terra Alta, tá por aqui, estilizado, estilizado. Pra você. Bora lá! Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Galera lá de Carajubal, Pedra Verde também tá na área. Toda a comitiva tá bacana. Galera, vai tomando todas até às 6 da manhã. A vida é mesmo assim, é rara. Os Cobra Verde. Eu já sei, não posso viver aqui. Você. Sem você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado, sem você. dança, dança, dança, dança, Vila Valente, como é que é? Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tá chegando a Toro Saúde, viu? Que bom sinal, vamos fazer uma participação na Toro Saúde. Equipamentos novos, brevemente lançando. Iluminação de ponta. Toro Saúde tá chegando. Administração de Júnior Monteiro. Peço que me compreenda. Olha aí, Galitão. Perdoe a minha timidez. É tão natural. Não me queira mais. Os fãs da carroça, na saudade, nosso amigo Vinilson, o Lucas também, o Nelson. Alô, Guilherme. A Marlene também, de Valentim. Tá todo o Pai Dego. A galera vai dançando a saudade. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Detona Caceteiro. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. É tão natural. Como é que é, então? Não me queira. O Ingo da Pedreira também, Rubem do Fronteira. Um abraço pra você. Tá aqui curtindo a carroça aqui na Vila Valentim. A festa tá legal. A festa tá pai d'égua. E o Franzina vai mandando ver. Luxuosa. Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei. O Zidane também, sua primeira dama. Um abraço a você, tá por aqui. Juro, jamais te esquecerei. Te amo e sempre te amarei. Parabéns para o Rubens. No carroça é festa. Ele tá na área, parabéns para você, garoto. Meu grande amor. Por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tenho pra dizer. Minha paixão, meu bem querer. Você precisa saber que eu preciso muito. Meu parceiro Clevinho da Inibet 91.com. Não há razão. Aí, Araújo. Pra me dizer que me esqueceu. Tenho certeza ainda é meu. Esqueça tudo que falamos. Esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre teu. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Meu grande amor, por favor não chore assim. O nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça o que tem. Nego Bandoleiro também, um abraço. Parceiro Caio tá na área. Um abraço do Franjinha. Você precisa saber que eu preciso muito, muito. Eita, carroça pai d'égua! Coração pra me dizer que me esqueceu. O cara pega o carro dele, rapaz. Vem diretamente de Paragominas pra curtir a carroça. Isso sim, a gente tem que bater no peito. A gente se sente lisonjeado. Meu amigo Henrique e sua celebridade. Muito obrigado pela moral, muito obrigado por gostar dessa luxuosa. E vem nas festas tradicionais. E manda ver. Um pouquinho, ele vai dançar do jeito que ele gosta. E olha a saudade aí, ó! Wellington, franjinha, luxuosa. Pense bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar, não sabe quanto vou sofrer. Wellington franjinha comandando. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver. Chegando aí a farra do Gel do Mel. Todo este passado. Já tô sabendo. Vai ter novidade, já tô sabendo. Já me falaram tudo. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? A Legina também. Eu só quero. Dá assistência, né, babuína? Se vai. Tá por aqui, tudo é legal. A do celular. Todo este passado lindo. E neste domingo estaremos na Via Show, antiga metrópole, mandando ver muita saudade. Nosso quarteto abençoado por Deus vai tocar saudade pra você. Via Show, daqui a pouquinho neste domingo. E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? E o curral, hein, Diel? Por favor. Tem lá chapéu, né? Leques, leques. E o céu por testemunha. Tem tudo por lá. O quanto amei você. Parece uma conveniência. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer. Quem gosta de dançar, gosta de dançar essa música aqui, ó. Lúcio CDs. Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo quente. Vamos juntos dizer: isso é o que é, é o amor. O Emerson Branco de Caratateu, abraço. Triste. Família Monteiro, papai. Não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que ser você. Me beije, me aperte. E serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é, é o amor. Hey, é o amor. Oh. Hey, baby. Ver a galera no salão dançando, mandando ver, e a gente detonando. É a dona da noite! Dona, dona, dona da noite. Música. pirata e o coelho. Galera do comércio tá famosa, né? É o amor, baby. Aqui você dança, aqui você dança. O melhor da saudade com a dona da noite. Aqui na Vila Valentim, dá maior valor de dançar o caqueado. Vai, Leca, vai, Leca. Ai, ai. Vai, limpeza. Ah, Luizo, limpeza! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Para, tiazinha, aquele caqueado, quero ver! Céu do Mel, cinema do Estrelinha. O Christian também é lindo. Alex, Alexandre, Pátio, Bevessa, da família Mendes de Curuçá. Tamo aqui, um abraço do Brasil. A ideia agora nesse vídeo é o Toninho. Em cima do seu búfalo, rapaz. Pega muito pai, pega até dando. Vai, vai, vai, vai. O Tio Domingos Santiago, sua primeira. A primeira dama luxuosa, né? A sua prima luxuosa, é isso? Amigo Batata da Caçamba de Marapuri, um abraço a você. Que vai empezar. Marcelo tá passando Mac Op, mano. Criatividade. É, Marcelo. Potência que conquista você. Não era pra aparecer isso. Lúcio Campos, na cidade. Estaremos aí comemorando o aniversário do Maestro Toninho. Fazendo a Via Show, hein, galera? Via Show, segunda-feira do Real. E a Luzinha no Banco Central, vamos comemorar. E dia 1º de dezembro, o aniversário do caceteiro Wellington Franjinha. Vai ser na Aldeia Amazônica. A gravação de DVD de 20 anos de carreira do Wellington Franjinha. Quero ver todo mundo por lá. Na Aldeia Amazônica. Alô, Henrique! Quero você nessa aí. Vamos embora. Sente só como vai ser dia 1º. Dia 1º tem multidão. Dia 1º domingo tem arrastão. Dia 1º domingo tem povão. Emoção. Recordação. ECA Eventos apresenta aniversário do DJ Wellington Franjinha, o guardião da caixa preta, e a gravação do DVD de 20 anos de carreira do Fenomenal da Saudade. É dia 1º de dezembro, na Aldeia Amazônica. Venha curtir essa vibe da saudade. Vibe da saudade. Gosta de dançar o bregão? Quem gosta? Vou detonar aqui uns brega pop pra galera dançar. Aquela batida bem legal. Eu quero ver todo mundo dançando no salão Vila Valentim. É o Festival do Marisco pela primeira vez. A gente vai fazer na hora aqui. Vamos lá! Daqui a pouquinho tem Tom Máximo. A gente vai detonando aqui, Dieguinho. É só dar um toque pra você. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Simbora, simbora e vem dançar, e vem dançar com a dona da noite. A mulherada já está se assanhando, a mulherada já está rebolando. Essa batida é de arrepiar, cheiro de pista é boa pra dançar. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Eu tô com sede, eu quero é beber. E a novinha já começou a mexer, sensualizando, descendo até o chão. Esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Alô, Dieguinho, simbora, simbora, e Vila Valentim, é Curuzã. Bora, simbora, um, dois, três, tá valendo! Hey. Hey. A nova música do Carroça é festa, festa! Hoje tem festa e eu quero amanhecer. Minha gatinha, sem você não sei viver. Preciso de você pra me aquecer. A dona da noite, eu sei que é você. Hey! Hey! Hey! Comitiva, carroça é festa. Só contigo danço, testa com testa. Comitiva, carroça é festa. Só contigo, danço desta contente. Como é que é, então? É a luxuosa, a dona da noite, a dona da noite. E dança aí? Ela é a carroça, a dona da noite, a dona da noite. E a minha comitiva é a carroça é festa, a carroça é festa. Seu alô, Pedro e Toninho, Franjinha e Josias. Com a carroça é festa, são muitas alegrias. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com festa. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço desta com festa. Como é que é então? O novo visual da Luxuosa chegou. E aí, gostou?